asas. Dora! Mais uma pra essa parte, olha aí! A primeira vez que eu te vi, me apaixonei, criando uma fórmula de amor, me entreguei. Mas tudo era ilusão, só feriu meu coração. Eu não quero mais você. Nos primeiros dias era apenas sedução, depois transformou em ironia de paixão. Mas foi bom enquanto durou, hoje é o fim do nosso namoro. Eu não quero mais te ver. Vai, vai embora. Não diga que a culpa é minha e vai se defender. Vai, fecha a porta. Segue o seu caminho, eu não quero mais você. Gaúcho Estúdio gravando tudo. A primeira vez que eu te vi, me apaixonei, criando uma fórmula de amor, me entreguei. Mas tudo era ilusão, só feriu meu coração. Eu não quero mais você. Nos primeiros dias era apenas sedução, depois transformou em ironia de paixão. Mas foi bom enquanto durou, hoje é o fim do nosso namoro. Eu não quero mais você. Vai, vai embora. Não diga que a culpa é minha, vai se defender. Vai, fecha a porta. Segue o seu caminho, eu não quero mais você. Vai, vai embora. Não diga que a culpa é minha e vai se defender. Oh, Mario!